Maldita dor de mente entrou no meu consciente. De repente na minha mente senti o mundo decaindo, indo de mal a pior. A cada semana que passa tô querendo me jogar. Sai logo dessa casa. Escrevi uma carta pra quem se interessar. Penso no tempo perdido que nunca mais vai voltar. Mochila já tá pronta, de moletom e touca. Mas antes de eu partir vou querer beijar sua boca. Don't stay awake for too long, you don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll wake you up and out and out of bed. You know, don't stay awake for too long, don't go to bed. Maldita dor de dente e do caralho, tá me fazendo fazer coisas estranhas pra cá.